tantas opressões do inimigo. Às vezes é difícil prosseguir, às vezes sou tentado e até caluniado, e querem que eu confesse o que não fiz. Mas Jesus Cristo sabe os meus caminhos e não me deixa um minuto só. Conhece minha vida, dirige os meus passos e livra-me do inimigo atroz. Nunca estou sozinho nesta estrada, não me sinto só um só momento. Tenho a minha vida bem guardada, eu não vivo aqui exposto ao vento. Anjos do Senhor Jesus me cercam, digo mais que vivem acampados. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus eu estou bem guardado. Tentações que eu aflito, chego até ficar desesperado. Nestas aflições eu choro, às vezes canto, mas tenho Jesus Cristo ao meu lado, e nada vai me afastar de Cristo. Nele eu deposito a minha fé, sou vitorioso no sangue do Cordeiro, e como ele é, eu hei de vê-lo. Nunca estou sozinho nesta estrada, não me sinto só um só momento. Tenho minha vida bem guardada, eu não vivo aqui exposto ao vento. Anjos do Senhor Jesus me cercam, vivem acampados. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus eu estou bem guardado. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus.